Não faz assim, não diz que não quer. É puro charme e blefe qualquer. Um riso sim, um gesto de fé. Eu vou pensar que você quer um pouco mais. Onde você vai parar? Um pouco mais. Vê se me deixa em paz. Assim, na frente de alguém, abrir o jogo não me pega bem. Um outro fim, a